Por sua causa muitas vezes eu me embriaguei. Bebi até cair no chão, não sabe o que eu passei. E agora você vem pedindo pra eu te amar de novo. Você acha mesmo que eu vou te fazer feliz? Só porque ligou, me chamando de amor. Eu acho é pouco, olha você no sufoco. Saudade bateu, o que aconteceu? Você tá tão sem graça. Vai beber que passa, vai beber que passa. A saudade bateu, o que aconteceu? Você tá tão sem graça. Vai beber que passa, vai beber que passa. Vai beber que passa, mulher! Produto Download de Arapiraca, Alagoas. E você acha mesmo que eu vou te fazer feliz? Só porque eu me chamando de amor. Eu acho é pouco, olha você no sufoco. Saudade bateu, o que aconteceu? Você tá tão sem graça. Vai beber que passa, vai beber que passa. A saudade bateu, o que aconteceu? Você tá tão sem graça. Vai beber que passa, vai beber que passa. Saudade bateu, o que aconteceu? Você tá tão sem graça. Vai beber que passa, vai beber que passa. A saudade bateu, o que aconteceu? Você tá tão sem graça. Vai beber que passa, vai beber que passa. Vai beber que passa.